A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo de violência no namoro, que na idade da adolescência tem vindo a aumentar nos últimos anos e grande parte dos adolescentes acha legítimo o controlo ou a perseguição nas relações, o que é um mindset que devemos mudar enquanto sociedade. A violência pode tomar várias formas, como a violência física, sexual, verbal, por exemplo, na forma de insultos ou comentários negativos, psicológica, como ligar ou enviar mensagens constantemente, controlar o que o outro veste, entre outras. Mas agora também vemos casos de violência social, que passa por envergonhar ou humilhar em público, sobretudo junto de amigos, ou proibir o outro de estar com amigos. E a violência digital, que consiste em controlar perfis das redes sociais, o que postam ou não, entrar nas contas do outro, por exemplo. Todas estas formas têm como objetivo magoar, humilhar, controlar e assustar. A violência nunca é uma forma de expressar amor por outra pessoa. É importante manter uma linha aberta entre si e o seu adolescente para que estes conceitos fiquem presentes e, mais importante, para que possa expressar quando algo deste género lhe está a acontecer e deixar claro que a violência nunca é aceitável. A violência no namoro pode fazê-los sentir muito sozinhos, assustados, envergonhados, culpados, inseguros, confusos, tristes e ansiosos. Se necessário, procure ajuda especializada junto de um psicólogo. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou nas redes sociais em A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30. Ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.